Tango Tango November Echo. Bom dia, prossiga. November Echo, bom dia, prossiga. Bom dia, o Tango November Echo, como recebe o solo? Olha a cópia, o Tango November Echo, número 3. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette. Para a cópia. Salvador, 1000 pés. Corredor Ford até 20 milhas. Pista 97, curva à esquerda, ingressando no corredor Ford. 120.8 é o controle 0151 no transponder. Alfa, Vitor Juliette. Transponder 0151 no pátio 4, com dois a bordo. Chame a torre, 18612. Nesse momento, taxa de decolagem. Alfa, Vitor Juliette. Um bom voo até o regresso. Line 3597, 132 a bordo, 450 alterna com 5. Quantos a bordo, confirmando? 132. Ok, CV Táxi, participar o Índia Alfa, que é o ponto de espera 18.6015, boa viagem. Página Índia Alfa. TAM 3597, vento variável com 03 nós, 1015 no altímetro, além da cola, pistão no zero. Além da cola no zero, 3597. Ali mantém cabeceira 17 em November Alpha. Tá 3517-05, decola, 120-8, é o controle, bom voo. 308, obrigado, manda bem, tchau. No ponto, espera, tá com isso aí, Oscar Alfa Victor Juliette, 1015 no altímetro. Índia November Alpha tem livre decolagem de pista no 7, o vento variável com 0,4 nós. Copia? 8, controle em 120-8, 120.8, bom voo. Chamo o controle 1208, India November Alpha, grato. 3153. Chame pronto, tá 3153. Tango, Tango, November Echo, copia. Salvador, Congonhas, nível 400, Brasil 16. Pista no 7, curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle 120-8 e o transponder é o 5532. Papa Tango, Tango, November Echo. November Echo, chama a torre 18-6, acionamento táxi de decolagem. Bom voo. Reporte quando pronto para o táxi, Tango November Echo. 1015 no altímetro, no 015, reposta no ponto espera taxiway Oscar. Corrigindo, taxiway Papá. Ali mantém cabeceira 17, táxi via pista, tango novo em Beracon. Bom dia, aqui o Azul Alfa, Yankee Sierra. 3153, portão 4, autorizado, chame táxi. Olha, Salvador, o Azul Alfa, Yankee Sierra. Alfa, Yankee Sierra, prossigo. Muito bom dia, o Alfa Yankee Sierra está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, ponte número 8, entrar aéreo seguinte. Gente, chame na saída do pátio 3, o Alfa Yankee Sierra. Então, iniciar no push e chamar na saída do pátio 3? Afirmativo. Bom, para. November Eco tem livre decolagem de pistão 7, vento variável com 0,4 nós. Alfa Victor Juliette ali mantém cabeceira no 7. Blue November Echo, usando 5 decola, 1208 ao controle, bom voo. Obrigado. 208, bom dia. Bom domingo. Valeu, garoto, até volta. Channel 980, go ahead. Fly level to receive. Okay, right copy. Recife, fly level 350, fly over with 580, runway 10 after the cough, turn left, Puka, departure. Aracaju transition, Alfa Romeo Uniform transition, Salvador 120.8 and squawk code 5560, America 980. Confirme a intensidade muito baixa. And it's 0-1-1 report register, that I've been pushing. Pero. Cinco três está pronto para o táxi, depois 104 voltas, está estacionando o Guarulhos. 208, continua aproximação, reporte baixada travada, passando marcador externo, altímetro no 015. Portará, 4208. Olha, o azul alto é a terra. Firme, o Alfa Yankee Sierra. O Alfa Yankee Sierra pronto para ingressar no Parque Municipal, aguardando aqui na terminal do Parque 3, número 7. Autorizado, ingressar para o portão 8. Cuidado. Externo, trem baixo travado, 4208. Tráfico avistado, tempo autorizado, pista 10. O vento variável com 04 nós, azul 4208. 4208. Copa Vídeo Juliette, quando autorizado, tem condições de agilizar para o cruzamento do campo? Sim, está tentando inserir a turbulência do Embraer da Azul, já livrou o eixo da 17, quando pronto, tem livre decolagem de pista 17, vento variável com 03 nós, Alfa Vídeo Juliette. Tá, 3153 ali, mantém cabeceira 10. Ali, mantém. 3153. Não só os 20, direita, não 20, 19. Juliette, decoladores 22, quando pronto, já está autorizado o cruzamento do campo. Vai cruzar na presente, vai fazer seu Juliette. Ativa, aguarda o 750 cruzando o campo. Muito grato, Alfa Vídeo Juliette. Inicialmente mantém a ProNorte. Norte, Alfa Vitor Juliette. TAN 3153, tráfego já cruzou o campo, não interfere mais na sua decolagem. O vento variável com 04 nós, sem livre decolagem, pista 10. O Alfa, Lancer, Porto Termo, Diego, obrigado, bom dia. Alfa Vitor Juliette dá presente uma pro da área de treinamento. Muito grato aí ao Bruno. Afirma. Abração, Rezende. O altímetro no 095, procede com a prova do treinamento e o controle 120.8, bom voo. Abraço, Rezende. Eu passo aqui para o controle agora, muito obrigado. Juliette, portão 34208. Obrigado, bom dia, 3153. Salvador, é o Falcão 04. Falcão 04, prossiga via linha do litoral, a intenção é pouso no pátio militar? Afirmativo. Da presente então, tá livre curva esquerda, reporte na final do 10, altímetro 10, 15. O vento variável com 02 nós, Falcão 04. Se tiver reportar então na final, Falcão 04. No 04, visual com helicóptero na final da pista. No 0, tem pouso autorizado, vento variável com 02 nós, o altímetro 10 no 5. O Falcão 04.